descida ou meia 320? É 320, desce para 2.500 pés. 2.500 pés ajustado no 096. 2.500 com 096, 6.320. Patrulha web 6721 decolou, transfere. Boa tarde. Voa 6721, no contato radar, sobe o nível de voo 330, saída Momo. 330, Momo é web, dá pra voar Momo já direto? Temos um tráfego à sua esquerda aí, mantendo no 1.400 pés, 6721, não cruzar. 3.000 está autorizado o Cockburn. 3.000 Cockburn, confirma. Controle, exame de abraço. Confirma o controle. Exame de abraço. Possível, exame de abraço. Sobe até 1.500 pés. Temos agora um. Mas depois 318, descendo até 2.500, que irá passar por cima do senhor. Hoje, sim, o caminho já está. Tá certo? Tá voando o código 672 da UES. Gente, 6721. T00 Natal, Aguaria Cota, MG16. Guardando a informação é aquilo, nível 350, forma 600. Tá bom, filho, 6721, tenta fazer a coordenação. É, na frente. O 6320, vou chamar 6320, informação de tráfego mantendo sobrevoa 1.500 pés no farol da Barra. Está na posição de 12 horas do senhor agora. É um alça 44. Informativo, serviço do CAS, 6320. O gol 1754, agora chama Recife, frequência 12545, secundário 12685, bom voo. 25, 25, bom. 1806, Recife 12545, secundário 12685, bom voo. 2545, 2625, 2625, boa tarde. Controle de Salvador, Jorge Chané, 6315, informação piloto. Boa 6315, descida nível 050, chegada a mar. 050, confirmando a descida? Afirmativa, 050, desce na Proa de Duna. Proa de Duna ou 6315? Proa de Duna, Chané, 6315, 060. Controle o Papá, Papá, Bravo, Canterra. Bravo, informa o senhor, prossiga. Está 40 milhas. O Bravo está certo. Afirmativo, descida para 2.500 pés em condições visuais na proa da rotatória. Cruzada 2.500, proa da rotatória, o Bravo está certo. Cruzado seguimento para o 6320. Autorizado prosseguir para 2.000 pés, 6320, para interceptar o LOC, o tráfego já foi superado, está atrás do senhor, 6320. Afirmativo, 6320, atrasado. Controle, eu sou de abraço, já estou sobre voo, senhor. Está descendo para 500 pés, já comprou a do farol de Itapuã, o sou de abraço. Positivo, via litoral, reporta passando através, Pituaçu, também é bravo. Do Pituaçu, reportará, bravo. Solo 3193, foi estacionamento no 612. Salvador 6721? Transferência já com o centro na Praia de Abuco? Tentaremos para a terminal de Fortaleza, agora restante. Obrigado. Gente, aproveita Juliette, atente ao tráfego agora na próxima 12 horas, aí prossegue na proa de João do Valdo. Prossegue na proa de João do Valdo, PLS 6320. Positivo, 6320, completa final, torre 1895, checando o trem, bom pouso. Contra mais 1895, 6320. Informação, quilo 5595, descida nível 060, chegada Mari 60 na Mari, 5595. Autoriza para o EGPAP, está presente? Inicialmente mantendo a chegada, 5595. A chegada. O 6315, sua descida foi ao nível 050 devido a tráfego agora na posição de 12 horas a 6 milhas do senhor. Cruzando 4600 em descida, é um Cirrus 22. Ciência, senta na NotiCast 6315. O 1924 ou 394? O 1924. E número 2 está um instante, o 1924. Para o táxi, o passageiro 2230 com 50 no POD, com 4 horas e 40, alterna Salvador. 2230, livre táxi, pátio de Alfa, ponto de espera 1895, 1016, boa viagem. Pátio Índia e Alfa, no ponto de espera 1895, graça 2230, passageiro. Chamou Saulo? E agora é a copa número 3, 38205. Está autorizado a transferir a torre para cruzamento da passagem. Positivo, torre 11895, bom pouso, Tango de Bravo. 1895, agradece a cooperação, Tango de Bravo. Está autorizado Duna. Duna descendo ao nível, correção, 4 mil pés, ajustado 1096. 5595 direto Duna, ajustado 1017. Pode continuar a descida, minha tela, cruzando com traço visual, descendo a nossa esquerda. O 5595, o ajuste é 1016. 1096, gente, grata. Gente, 6315, visual com tráfego. Afirmo, já cruzamos. Estimativa, prossegue descida para 2 mil pés, ajustado no 0 no meio, está livre o ILS, reporte estabilizado. Formado estabilizado, 316, para 2 mil, Marcelo 63, 1900. O Xoné 6141, desce ao nível 050, chegada bom. 050 na chegada bom, 6141. O MCS está autorizado em sido no 1500 pés. Descendo a 1500 do Bravo e uniforme Sierra com flor de rotatória. 3320. No 600, tá pronto? No 600, tá pronto? Copia. 600 para cópia. Salvador Natal, nível 350, Peugeot 10. Visto 90, curva esquerda, Fucas e Passos. Controle 120, décima 8 e o transponder é o 5511. O gol no 600. Gol no 600, autorizado para Natal, nível 350, para Peugeot 10. Escola da 10, competitiva, que é o Fucas e Passos, 5511, transponder para o 5511, esquerda, pode, portão 9, chame pronto. Chama lá. Alô, boa tarde, Sinemet 320, ligando. 320, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, né? 320. Para Morro de São Paulo, aguarde a cópia, 1016. Voo no 924, cópia. Salvador Maceió, 350, Peruíbe 58, Cristiano 0, curva esquerda, Pulo Caracaju, controle 120, décima 8, transponde 5506, voo no 924. A bordo 135, 3 horas e 50, Guarulhos. 3193, visitaxi, Patin de Alfa, com espera 1895, Mili 16. Patin de Alfa 1895, com Mili 16. Obrigado, senhor. No 924, 5506. Portão 10, chame pronto, 924. 3805 da TAM, cópia. Salvador Guarulhos, 340, Peugeot 10, visto 90, curva direita, Dael Leda Bridge. Controle 120, décima 8, transponder 5507, o TAM 3805. Uniforme Serra, reporte rotatória visual como 7. Reporta a rotatória visual com o 7, Bravo vai Serra. Trip 5595, desça para 2000 pés, reporte MS, ajuste no 096. Desça do 2000, ajustado 1096, para trás estabilizado a Trip 5595. Chamando a 315, torre 1895. Controle, eu acho que fica brilhante. Prossiga. Aproximadamente 2 horas e 50 minutos de voo. Controle Salvador, boa tarde, China 6210, informação quilo. 6210, desça para 4000 pés, ajuste no 096. 1096 para 4000, 6210. Alfa Vitor Juliette, autonomia. 5 horas e 30. Gente, reporte 40 milhas de Salvador. Está 4-0 milhas Salvador, Alfa Victor Juliette. Controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Salvador, boa tarde, passarinho do 2230. Boa tarde, suba nível 180, saída arco. Saída arco, subindo para 180, 2230. Chamando 141, controle, rapaz. Bom, 4-3-3-2-1-6. Prossiga. No momento não será possível. Obrigado. Chamando 141, controle. Autorizado descido até 5000. Controle, o Bravo da Serra. Vim para o controle? Papapá, Bravo e vai encerrar. Bravo visual com o 97. Chama a torre 198 decimal 95. 1895, grato, Bravo vai encerrar. câmera vai passar um 40. Alfa, ponte para 218-95, altímetro no 0 no meio, bom voo, boa tarde, está 3805. Bom, você é MS-315, livrou. E Alfa, você está aqui, está 3805, a torre, ok? 3805, a torre, ok? 3805, boa tarde, vem Alfa, é ponte da Juliette, como é que está? Informarei essa Juliette para o ingresso, confirmando por aqui. 04. 04. Controle, Salvador. Boa tarde, eu tenho 5626, tem a informação. 5626? Afirma que está na posição forte, informação. 626, avô e pelô, forma ideal de tecido. São 32 no meio, chame centro Recife, frequência 1685. Controle Salvador, 35595, estabilizada na localizer da 10. 5595, chame a torre 1895. 1895, bom dia. Autorizado descida para 2000, autorizado DRS, reporte estabilizado, ajuste no 0 no meio. Para 2000, reportará estabilizado. Vitor Juliette, controle. Qual a altitude solicitada? 2.000 e 4. 7. Direita, corredor axé para Maratista, está autorizado, aciona padrão 0125, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Controle, boa tarde, altando 3193, iniciando a curva direita. Boa tarde, contato radar, subiu 360. Subindo ao 360, pode completar a direita da Eo Leda? Obrigado, Leda. Leda na prova, obrigado, senhor. Controle é o papapapá novada, Rastro Rafael. Novembro, Rastro Romeu, para Morro de São Paulo, reporte Farol da Barra. Para um toque arremetido em Serra Delta, Juliette Hotel. Vai manter 500 pés no Axé. Ah, vai cruzar de frango Axé para a aproximação no de ponta Odebrecht, em cima para o extra na paralela. Salvador, vitória da conquista. Retorno da pista 1-0, após decolagem, curva à direita na subida Arbor, após Elefa, e após Elefa,

MS-Cono, não tem um plano aí no sistema, está solicitando a subida para Brasília. Negativo, está na posição 7, foi coordenado com o Infero a troca para a posição 8. Solicito autorização para a transferência da 3-5-1. 3-6-5. Reboque da aeronave. Afirmativo, reboque do 7 para o 8. Após a passagem do voo, o repórter estará finalizando e agilizando. Tá? 3-6-5. Bruno 333, cópia. Prossiga, senhor. 333. Bruno 333, está autorizado para São Paulo, Congonhas, nível 3620, via Penzulu 10 até Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge. Após prossegue na Penzulu 16 até Belo Horizonte, para Hotel Zulu. Após direto Trive e após conforme roda do plano. Decolada 10, curva direita na Dael, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5527, controle 120, decimal 8. Para o Galeão. 394, Galeão, nível 3620 está autorizado, via Penzulu 10 até SMAP, Eco Sierra Mike Alfa Papai SMAP, após conforme rota do plano, decolada 10, curva direita na Dael, após Leda e após direto Bridge, Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge, aciona 5510, controle 120, decimal 8. 360 autorizado, já passou por 10 até SMAP, decolada 10, curva direita, saída da EL, Leda, após Bridge, 5-5-0, transporte 208 controle, igual na 394. Mais quando 394, no portão 5, chame pronto, pushback. Vai estar lá, obrigado. 626, de áudio de descida. Desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no meio. Para 4.000 com 1.016, 5.625. Então 3193, chame Recife, 13325. Oi. 3325, tá 3193, obrigado. Passarinho 2230, chama centro Recife, frequência 1288. 288, passarinho. Estabilizou, chamei 6210. Chamei 6210, chamei a torre 198, decimal 95. 1895, chamei 6210, boa. Informa término de reboque, posição 8. Reboque 8,